Voltando aqui, estamos ao pé da letra com Lula Barbosa, grande compositor, intérprete também. E falando um pouquinho agora do futuro. 2013 está aí bombando, como é que tá? Agora está descansando, mas já tem os projetos na cabeça, é isso? Pois é, tenho um disco pronto, Mar de Espanha, né, que saiu em setembro, que eu estou trabalhando já para esse ano a gente trabalhar ele o ano inteiro. Tenho um disco só de intérprete que está para sair esse ano ainda. Enfim, tem bons projetos aí. Vai fazer um CD onde você vai ser só o intérprete. É, o CD já está pronto. Os dois, o só como autor já saiu. Sim, E que o é o Mar de Espanha. Mário Espanha. E o intérprete chama simplesmente Lula Barbosa. Esse está para sair agora, até março, por aí, se Deus quiser. Tu escolheu algumas composições para poder Ah, sim. interpretar. Eu interpreto Lupicínio Rodrigues, Paulinho Nogueira, Milton e Fernando Brandt. Então, vários compositores, várias músicas que marcaram minha vida aí, esses Ah, anos. foi uma tem a ver com a tua história e são referências suas, então. Exatamente. Que daí seria Milton. É, meu. E qual foi esse critério? O critério foi pegar o repertório que mais te toca, é isso? Olha, o critério foi assim, que eu andei vasculhando, falei, poxa, eu participei de alguns projetos, esse aqui eu cantei, essa música do Nelson Cavaquinho, foi tão bonito. Ah, eu cantei essa do Milton, que era o Coração de Estudante, num outro projeto, Lavelas. Eu juntei todos e coloquei num trabalho só, que ficou maravilhoso, do Paulinho Nogueira, Menina, e Simplesmente, são duas músicas que eu gosto muito do Paulinho Nogueira. Lindo, lindo. E fui buscar lá Quem Há de Dizer do Lupicínio. Enfim, é um disco bem eclético, bem gostoso. Lula, quem é que te impressiona agora no mais moderno aqui, assim, digamos assim, que te impressiona? Não sei se ninguém te impressiona, mas tem uma da nova geração aí que você anda colando? Olha, eu gosto do Renato Brás. Não gosto da Mônica Salmaso. É uma geração boa, de novos intérpretes, né? Sim. Eu acho que ainda existe, ainda tem muita gente da minha geração, como Celso Biafra, como Sim. Que tá despontando agora, né? O Jean Garfunkel, tanta gente que ainda não foram visitados, não foram explorados de tudo, né? São pessoas que estão aí. Tem Edu Krieger também. o Otério, o Rafael Otério. Nossa, tem tanta gente boa, né? Hoje o acesso a ele está mais fácil, mas também em compensação a o reconhecimento disso no meio de tanta gente fica um pouco difícil também, né? Mas tem a internet hoje, tem essa democratização que, de repente, uma pessoa que você nunca viu, ela manda o link para você e pumba, você vê. Antigamente era impossível. Tô vendo, nós estamos aqui fazendo exatamente isso, né? Exatamente. Muita gente vai conhecer e lembrar do Lula Barbosa aqui. Pela nossa Exatamente. rádio aqui, que está bastante visitada, graças a Deus. Ah, Né? E isso é bom, maravilha. né? Isso é bom, né? Tá aí em Isso é bom. casa, né? É bom, eu acho que a música brasileira ela não morre por causa dessas pessoas como você, e que tem nesse país todo, pessoas que buscam a verdadeira música. Eu lembro que uma vez lá em Macapá, olha, Macapá não, Santarém, lá em cima, lá no Pará, e me levaram numa rádio, falando, não, a gente vai ao Rio, vai a São Paulo, a gente não quer saber o que está tocando na rádio, a gente vai buscar o que não toca. Porque então você percebe que existe essa coisa essa pesquisa, isso que eu acho que é importante. E outra coisa é que a própria música é boa o suficiente para deixar a gente assim com vontade de tê-la por perto, né? Porque a cultura boa, eu acho que a cultura boa é essa, aquela que as pessoas querem estar sempre com ela, né? A vida toda. É isso que a gente tinha que passar para essa geração nova. Não se conforme só com o que te passam, vai buscar. Você vai descobrir um mundo de pessoas que, de repente, vão se identificar muito mais com alguém que ninguém nunca ouviu falar, mas você acha maravilhoso, e daí? Sim. É, Né? isso é importante, isso é importantíssimo, né? E bem, nós vamos aqui encerrando, Lula, nossa entrevista. Pô, já acabou? É, já Poxa! acabou, estamos meia hora falando já, amigo. Pô, que maravilha, Bruno. Olha, prazer imenso falar com vocês, sua rádio, né? Falar com o povo, fantástico Santa Catarina. Acho que é do Sul, é a única cidade que eu não conheço. Hein? Ah, é? O único O estado? estado. É o É, estado. eu precisei ir no Sul, no Não, Sul. aqui você não vai se arrepender. Vamos fazer um esforço aqui. A gente vai manter os contatos aqui. Vamos ver se o Lula vem. Tá bom. Assim que tu tiver montado, formatado aí, a gente conversa. Quem sabe aí. Tem festivais aqui importantíssimos aqui. Legal. E aí eu agradeço tua participação aqui, o teu carinho. E assim que você tiver pronto aí os teus projetos, voltem aqui para a gente conversar. Tá bom. Bom Beleza? prazer. Beleza. Muito obrigado, Lula. E aqui a gente termina a nossa participação de hoje, do nosso convidado aqui no Ao Pé da Letra, pela Rádio Sarau. Semana que vem voltamos para falar sobre música, poesia e tudo de bom que a MPB nos oferece. Até a próxima.